Olá. Quer nós percebamos ou não, o fato é que existem poderes atuantes no mundo neste exato momento, não só agora, como em toda a história humana, até um determinado ponto, determinado por que foi designado por Deus, esses poderes estarão atuando. Estarão atuando em todas as áreas, em todas as esferas. São poderes, em parte, humanos, vinculados às paixões humanas, às ambições humanas, às vaidades humanas, mas, em grande parte, associados, vinculados a poderes malignos, poderes satânicos, que certamente influenciam, atuam, poderosamente sobre pessoas, instituições. Como disse Jesus, o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está assentado, o mundo está perecendo, está entregue ao poder do maligno. O fato é que existe um poder supremo acima desses poderes. Ainda bem, né? Nós que cremos no Deus vivo, no Deus verdadeiro, sabemos que o seu poder é um poder acima de todos os outros. É o poder soberano, supremo. Um poder que tem controle total sobre o futuro. E por ele ter controle sobre o futuro, é que hoje esses poderes que atuam com uma aparente liberdade, uma certa liberdade, nós poderíamos dizer, uma liberdade que evidentemente é condicional, é uma liberdade limitada por Deus. Esse poder exercido hoje, um dia ele será tirado. Essa é a nossa grande esperança, a esperança de todos os que creem no Deus verdadeiro. Isaías, aqui o livro que nós estamos abordando, ele fala neste trecho, nestes capítulos, em que estamos, sobre o tempo futuro. Não há menção muito direta ao tempo contemporâneo ali da pregação de Isaías, ao tempo próximo, não. Tudo aponta para um futuro distante, um futuro que nem nós chegamos ainda, é um futuro que está lá para frente mesmo. É um futuro que envolve nações, um acerto de contas de Deus em relação a essas nações, e é um futuro que envolve Israel de modo particular. E o que Judá, no caso aqui, o reino para o qual Isaías se dirige de forma prioritária, deveria entender essas coisas, deveria crer nessas coisas. E assim alinhar as suas atitudes de acordo com o tempo em que eles viviam, sabendo do que viria pela frente, ainda que nem eles, nem os seus próximos descendentes iriam vivenciar estas experiências, mas sabendo aquilo que Deus, com toda certeza, havia reservado. Estamos então no capítulo 27. E nós vamos ler aqui todo o capítulo e vamos ver então esse poder de Deus sobre o futuro. Então, Isaías, capítulo 27, são 13 versículos. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a rego constantemente. De dia e de noite eu cuido dela, para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela. Quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e os queimaria ao mesmo tempo. Os que se ponham sob a minha proteção e façam as pazes comigo, sim, que façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raízes e Israel florescerá e brotará e encherão o mundo de frutos. Será mesmo que o Senhor castigou Israel como fez com aqueles que castigaram seu povo? Ou matou assim como fez com aqueles que mataram seu povo? Com chô e exílio o trataste, com forte sopro o expulsaste no dia do vento leste. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este será todo o fruto do perdão do seu pecado, quando ele fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhadas, como se fossem pedras de cal, os postes da deusa Aserá e os altares do incenso não ficarão em pé, porque a cidade fortificada está solitária, é habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, ali eles se deitam e comem os ramos das árvores. Quando os ramos secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e os apanham para fazer fogo, porque este é um povo que não tem entendimento. Por isso, aquele que o fez não terá compaixão dele, e aquele que o formou não será gracioso para com ele. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Primeiro fato que Isaías coloca aqui em relação a esse futuro é a derrota dos poderes do mal no mundo. Aqui é apresentado o Leviatã. O Leviatã aparece, essa palavra, né, esse termo aparece algumas vezes no Antigo Testamento, uma palavra hebraica muito discutida, até mesmo na sua origem, nas suas raízes, e que a princípio ela se refere a um animal de grandes proporções, um animal marinho, um animal que vive no mar. No caso aqui, um animal veloz, um animal feroz, temido. E temos descrições, por exemplo, em Jó e outros textos, que nos mostram que talvez esse animal já tenha sido extinto, até pela maneira como os homens devem ter, com o devido tempo, dado conta de matá-lo quando possível. Enfim, não há muito onde a gente se apegar no que se refere ao animal em si. Tem muita especulação, tem muito debate sobre como ele seria e etc. Já oferece uma descrição ali mais pormenorizada. Não vem ao caso a gente ficar aqui debatendo o animal em si, porque aqui, na verdade, o animal, ele não é o foco. O animal aqui está sendo apresentado como símbolo de um poder. Símbolo de um poder do mal, um grande poder, um poder aterrorizante. E aqui, no caso, é o símbolo do poder do inimigo. Aliás, ele aparece assim em outras porções da Escritura, essa ideia de monstros que simbolizam o mal. O monstro aqui, veja, não são seres mitológicos, a gente não deve pensar dessa forma. A Escritura não lida com mitos, eu trabalho com seres reais. Caso esse animal realmente tenha existido, ou quem sabe até ainda exista, a gente não sabe ao certo, o fato é que ele aparece aqui para simbolizar uma realidade. Uma realidade, no caso aqui, de opressão, de algo maligno, de algo que oprime, de algo que é inimigo, é contrário. E no caso, Judá estava familiarizada naquele contexto em que Isaías está escrevendo, tá? Ele está revelando ali a sua profecia. Eles sabiam da ameaça que representavam ali os assírios, os babilônios, e não resta dúvida para nós, até porque o texto já expôs isso claramente, que eram nações a serviço das trevas, eram nações associadas a todo tipo de paganismo, a todo tipo de idolatria, a todo tipo de atitude humana ligada ao mal, ligada a toda forma de malignidade. Então eles estão sendo representados aqui a princípio, mas não só eles, também as nações do futuro, porque como a gente vai poder ver claramente, o texto ele fala de um futuro, ele fala de algo que vai acontecer. E lá no futuro, a Síria e Babilônia, que hoje mesmo já não existem como nações, né? Imagina no futuro, a própria Babilônia vai ter uma espécie de representação. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. A ideia de que a Babilônia, como sistema maligno, ela continuou existindo no mundo. O sistema babilônico, o sistema pagão, o sistema da arrogância do poder, etc, etc. Isso vai acontecer de modo extraordinariamente maior no futuro, né? Os poderes. Nações sob o domínio do mal, nações sob o poder do anticristo, da besta, com poderes dados por Satanás para que as pessoas, inclusive, adorem esse anticristo, recebam o sinal da besta e todas essas coisas que nós já sabemos. Mas o fato é que a espada de Deus aqui é outro símbolo, né? Deus não vai vir com uma espada cortando as cabeças. A espada aqui é uma espada forte, longa, é uma espada realmente extremamente poderosa, imbatível, invencível, com a qual se quer mostrar que o poder de Deus está acima de todos e ele é invencível. Muitas potências já foram derrotadas pelo poder de Deus. Isaías mostra isso, Isaías mostra como isso viria a acontecer ao longo da história. E no futuro, nós sabemos que Jesus Cristo, Apocalipse nos mostra que ele matará esses poderes que estão aqui com o sopro da sua boca. Fala que da sua boca sai uma espada afiada. Claro, não vai sair uma espada da boca de Jesus, é a sua palavra. Ele não vai precisar sair com uma espada na mão cortando cabeças. Não é isso que Jesus vai fazer. É a palavra dele. É a palavra poderosa de Jesus que vai derrotar todos esses poderes. Ele vem em glória e poder, ou em poder e glória, como é descrito no Novo Testamento. Esse poder e glória de Jesus que será manifesto irá derrotar de forma definitiva esses poderes, para que ele instaure aqui o seu reino. Derrota dos poderes do mal no mundo. Judá, pressionada por poderes do mal no seu tempo, podia olhar para isso e ficar apreensivo, serem tentados ali a tomar atitudes não condizentes com aquilo que era a direção de Deus, podiam ir na direção contrária, mas o que Deus está mostrando é que eles deveriam olhar para esse futuro, embora distante, e confiar em Deus, confiar que Deus tem o seu plano. Eles não deviam se desviar da vontade de Deus, eles deveriam, ao contrário, se alinhar com a vontade de Deus. Bom, sabemos que uma minoria vai ali seguir aquilo que Isaías está trazendo, aquilo que Isaías está mostrando, mas o fato é que essa era a direção para Judá. Como é que nós ficamos em relação a isso? Nós não somos de Judá, não somos da tribo de Judá. Nós somos a igreja, vivemos na era da igreja. E o fato é que o mal está aí, está presente, ele ainda exerce, o seu poder no mundo, e sabemos que esse poder, não só ele continua sendo exercido, como ele aumentará. Isso não sou eu que estou dizendo, a Escritura prediz isso claramente. Fartamente, Jesus falou disso claramente. Tudo que aguarda o mundo é um crescimento do mal, uma extensão do mal, um aprofundamento do mal. O mal chegará ao seu apogeu quando a igreja for retirada daqui, quando a igreja for arrebatada, coletivamente. E então o anticristo se revelar, esse mal alcançará um poder jamais visto, uma influência jamais vista. Mas ele será derrotado. E é na expectativa de tudo que Deus ainda vai realizar que a igreja também olha para o presente. E se posiciona no presente, assim como Judá deveria se posicionar naqueles dias, no presente. Se nós vemos, a derrota dos poderes do mal no mundo, esse texto também nos mostra de forma, bastante clara a preservação de Israel. A preservação de Israel aparece aqui de modo muito claro. Os versículos 2 a 6, eles nos falam de uma vinha deliciosa. Se você prestou atenção quando nós estudamos o capítulo 5, você vai se lembrar que ali Israel é descrito como esse vinhedo de Deus, essa plantação de uvas de Deus. Ele é o proprietário, ele é o dono do vinhedo. Até a mensagem tinha esse título, o dono do vinhedo. O vinhedo tem um dono, Israel tem um dono, esse dono é Deus. E aqui, ou melhor, no capítulo 5, falando antes sobre isso, no capítulo 5 nós vimos que há uma repreensão ali. A vinha não cumpriu o seu papel. A vinha foi decepcionante para Deus. Ela não produziu, os frutos que deveria. Basicamente, é isso que, Isaías mostra ali. Aqui é um outro lado, porque olhando para o futuro, embora essa vinha não cumprisse o seu papel de produzir os devidos frutos, e Israel também deveria produzir determinados frutos que não produziu, isso já foi visto lá. O fato é que agora a preservação de Israel, ela traz, entre outros objetivos, o objetivo de que Israel cumpra finalmente a sua vocação. Uma vez que eles fracassaram no passado, aqui o texto nos diz que esse vinhedo estava e continua sendo cuidado por Deus. Cuidado e protegido por Deus. Ué, mas e os inimigos atacando? E os cativeiros? E o holocausto? Todas as coisas que têm acontecido contra eles? Isso não significa que Deus não os esteja preservando. Aliás, ele já vai falar sobre isso em seguida, sobre a questão, dos exílios e tudo mais. O fato é que Deus está protegendo, está cuidando em meio às hostilidades. Para quê? Para que finalmente cumpra a sua vocação. O texto diz que lá no futuro, as raízes de Jacó, né, ou seja, as raízes de Israel, dessa planta, né? Porque tudo aqui está associado com uma planta, uma videira, né? Um vinhedo que vai produzir muito lá no futuro. Finalmente vai produzir. quando Jesus voltar e quando Deus, por meio de Jesus, instaurar o reino de Deus aqui na terra, vai haver uma proteção total, uma proteção plena. Se hoje Deus preserva, lá ele vai proteger aquele remanescente que vai entrar para o reino, o remanescente de Israel, falando aqui de maneira específica, para que eles deem os frutos para os quais eles foram designados, ou seja, beneficiar, abençoar as nações. Abençoar as nações, essa é a vocação deles, através do testemunho, através do seu relacionamento com Deus, ser referência, algo que eles jamais foram perante o mundo. Mas Deus os está preservando para que eles cumpram isso. Interessante, né? Mas também Deus os está preservando para que Israel seja purificado. E aqui ele fala dos exílios, dos versículos 7 a 9. Será mesmo que Deus castigou Israel como fez com aqueles que castigaram seu povo? Porque durante os séculos, aí muitos já se perguntaram: ah, mas que amor é esse de Deus por Israel, se ele permite tantos castigos? Então, como eu disse agora há pouco, isso está sendo explicado aqui agora. E o que Isaías está dizendo é que jamais Deus vai castigar Israel na mesma proporção com que ele castigou outros povos. E como ele castigou outros povos? Extinguindo esses povos, acabando com eles. E o fato é que Israel, ou os israelitas, melhor dizendo, não vamos aqui confundir Estado com o povo, né? Os israelitas têm sido preservados e continuarão sendo preservados. E Deus diz que os exílios, preste bem atenção, os exílios foram um instrumento de Deus de disciplina corretiva para que eles aprendessem determinadas lições, para que eles fossem purificados, para que eles, inclusive, pudessem ter um tipo de expiação aqui, um tipo de perdão, digamos. Muito bem, quando eles retornaram do cativeiro, algo que no tempo de Isaías aqui não aconteceu ainda, mas queria acontecer lá na frente, quando eles retornaram do cativeiro, o fato é que eles acertaram algumas coisas, evitaram certos tipos de pecados que eles temiam que os levassem de novo a estar sob a disciplina de Deus. Ou seja, eles adquiriram temor ali em alguma medida. Mas isso foi perfeito? Não. E diversas vezes eles voltaram a cair em outras ciladas, com outros problemas, e finalmente cometeram o maior de todos os erros, que foi rejeitar o Filho de Deus, rejeitar o seu Messias. O fato é que lá no futuro, eles vão ser alvo de grandes perseguições, como nunca houve. Eles vão ser cercados ali por todas as nações, etc. A gente já viu bastante sobre isso também. E aqui o que a gente vê é que ali também isso vai levá-los ao arrependimento, isso vai levá-los a um quebrantamento. Ali sim, ali vai ser uma conversão em massa, uma conversão coletiva de uma proporção inédita em Israel. Nunca aconteceu, mas vai acontecer. E finalmente o paganismo, aqui fala da estátua de Asherá, a deusa da fertilidade ali, do passado, né, que tantas vezes seduziu os israelitas. Finalmente eles vão se livrar de toda a influência pagã que, de uma forma ou de outra, tem permanecido e tem permeado o povo israelita. Lá eles vão ser livres disso. Então, todas as disciplinas de Deus em relação a Israel têm tido como alvo purificá-los. Eles vão falhando no meio disso, mas o fato é que lá na frente vai haver uma purificação plena, completa. Então, essa preservação de Israel, o texto vem nos mostrando isso, que é para que eles cumpram a sua vocação, para que eles sejam purificados e, finalmente, para que eles adorem a Deus. O texto nos diz que os israelitas serão recolhidos de todas as partes do mundo. Aqui fala do Eufrates até o Egito, porque eram as fronteiras ali, norte e sul, que davam uma dimensão de israelitas que estavam espalhados. Mas a ideia, é claro, nós já vimos isso também, é que os israelitas, aonde eles estiverem, onde houver um israelita, o texto fala um a um, Deus vai pegá-los como alguém que debulha os grãos e depois sai recolhendo com cuidado, porque são a sua colheita preciosa. Então Deus vai recolher um a um, vai juntá-los, é Ele que vai fazer isso, não é o poder. Não é o poder deles, o poder militar, estratégico, político, de Israel que vai fazer isso. É Deus lá na frente. Quando se exaurirem todos os recursos deles, quando eles não tiverem mais nada para tentar fazer contra as hostilidades, Deus vai proporcionar isso e vai juntá-los. E o texto diz que então finalmente, finalmente, eles estarão em Jerusalém para adorá-lo de verdade. Você pode dizer assim, mas não tem lá o pessoal adorando os israelitas, adorando a Deus em Jerusalém? Eu digo para você, não, eles não estão adorando a Deus, eles estão adorando o seu sistema religioso, o Deus que restou para eles ao rejeitarem o Messias, é um Deus que não é o Deus verdadeiro, evidentemente. Ah, mas o Deus de Israel não é o Deus verdadeiro? É, mas quando eles rejeitaram o seu Messias, e que disse claramente que se não for por meio dele, não há como as pessoas irem ao Pai. Evidentemente, eles não estão se dirigindo ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. O máximo que eles estão fazendo lá é se lamentar diante do muro, na expectativa de que um dia o templo seja reconstruído. Será, mas não da forma como eles pensam, não da forma como eles imaginam. A maneira como tudo vai chegar a perfeição, ao verdadeiro, a verdadeira adoração será quando Jesus Cristo se manifestar e eles irão adorar a Jesus lá em Jerusalém. Não será outro, não vai vir um substituto, não vai ter um Deus, um Messias adaptado às expectativas que hoje eles têm. As expectativas que eles têm hoje de um Messias são totalmente contrárias a Jesus, né? Jamais passa pela mente deles que seja Jesus. Mas lá no futuro, sim, eles adorarão o verdadeiro Messias e com isso estarão adorando ao verdadeiro Deus. Judá devia, naquele momento da história em que Isaías está revelando a profecia ali a eles, compreender que a sua preservação era basicamente para cumprir tudo aquilo em que eles falharam. Se não fosse por Deus, eles já teriam sido extintos há muito tempo como povo. Não resta dúvida nenhuma sobre isso. É só olhar para a história. Você pode olhar para a história e olhe também para a escritura junto, é claro, né? Mas mesmo que você pegue só a história, você pensa, mas como esse povo tem sobrevivido? Claro, para que eles cumpram aquilo que Deus reservou para eles e coisas que eles falharam em cumprir. Deus vai fazer com que eles cumpram, porque Deus vai proporcionar isso. E a igreja? Então, a igreja também tem uma vocação, não é mesmo? A igreja de uma forma ainda não completa, vamos deixar isso claro, ela em Jesus, que é o herdeiro, que é o descendente, como Paulo diz, em Gálatas, ela vem a cumprir, segundo Paulo, aquilo que Deus prometeu para Abraão de nele serem abençoadas todas as nações. Através do evangelho, da pregação do evangelho, as nações estão sendo abençoadas. Ah, isso não está acontecendo de forma plena. Não, não está e não acontecerá de forma plena até que Jesus venha efetivamente. Só que aí a igreja terá sido retirada daqui. Então, isso vai acontecer de outra forma, não pelo esforço da igreja. Não que a igreja não deva se esforçar para isso. Deve cumprir, claro, a sua missão. Ela tem uma vocação, ela tem esse chamado, ela tem também uma purificação em curso. Estamos sujeitos à disciplina de Deus. Ele quer nos purificar, ele quer nos melhorar, ele promove disciplinas na nossa vida individual e também coletiva. As igrejas, como coletividade, elas também sofrem a disciplina de Deus. É só ver as igrejas lá, as sete igrejas ali de Apocalipse, para você ter um exemplo de como Deus age coletivamente, porque existe uma purificação também nesse sentido. E a igreja, ela já adora em espírito e em verdade. Com falhas, com limitações, mas o fato é que nós somos privilegiados, sem dúvida nenhuma, nesse sentido. Um dia ela vai adorar plenamente, junto com esses irmãos israelitas. E segundo a gente vê nas Escrituras, nós também iremos visitá-los lá em Jerusalém. Nós, juntamente com aqueles que habitarão as nações, que era maravilhosa que será o reino do Senhor Jesus no trono de Davi. Eu creio que esse texto nos traz, pelo menos, duas lições importantes. Primeiro, evitar todas as associações com aquilo que procede do mal. Tudo aquilo que sabemos ou desconfiamos. Se sabemos, é se afastar mesmo. Tem coisa que a gente sabe que não procede de Deus, que desagrada a Deus, que está alinhado com outras forças, com outros poderes, que vem de outra fonte. Temos que nos afastar, e não nos associar com essas coisas que procedem dali. Agora, se nós desconfiamos, é bom tomar cuidado, é bom nos certificarmos. Talvez não seja nada associado ao mal. Podemos seguir em frente. Eu estou falando de modo um tanto geral aqui, genérico, mas muitas vezes é assim. A gente não tem como ser muito específico aqui, porque o mal, ele tem muitas formas, tem muitas maneiras de agir, tem muitas maneiras de se manifestar. O que nós precisamos é termos discernimento, que Deus nos dê esse discernimento para que nós possamos evitar nos associar com essas coisas. E não temos que temer poderes do mal. Ah, mas são os poderes disso, daquilo. E por temor a esses poderes é que muitas vezes as pessoas acabam se submetendo a eles ou se associando. Não devemos temer nada disso, devemos temer a Deus e confiar nele, no futuro que ele já preparou, no futuro que ele já decretou e tem poder absoluto, poder pleno, para fazer cumprir tudo o que ele já determinou, inclusive a derrota total desses poderes. E claro, nós devemos cooperar para que a igreja cumpra a sua vocação. Devemos cumprir, fazer a nossa parte. Qual é o papel, qual é a vocação da igreja? Por que que a igreja está nesse mundo? A igreja está nesse mundo para testemunhar de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo seja conhecido, seja glorificado, seja louvado. Então nós devemos fazer isso quando estamos juntos, adorá-lo, adorá-lo diretamente e adorá-lo tendo comunhão, amor aos nossos irmãos em Cristo, mas proclamando para que aqueles que não o conhecem possam ser no mínimo desafiados diante da verdade de quem é Jesus Cristo, de quem é esse verdadeiro Deus. Claro que nós devemos caminhar em santidade, buscando essa purificação para que não sejamos disciplinados por Deus. E devemos nos ajudar mutuamente nisso, caminhar dessa forma, viver o amor e na verdade, equacionar esses dois pilares, em verdade e em amor. Essas coisas não podem ser separadas. E claro, nós devemos adorar ou cultuar a Deus de modo que seja agradável a Ele. Fazer isso individualmente. Não nos envolvermos com práticas que os homens têm inventado para adorar a Deus. E olha que o povo é criativo, infelizmente, no mau sentido. Quando se trata de adorar a Deus, muitas coisas têm sido feitas, muitas formas de culto que precisam ser avaliadas se elas realmente agradam a Deus. E não devemos simplesmente ir em qualquer onda, que há por aí. Devemos procurar uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, fervorosa, mas também que seja respeitosa, que seja reverente a esse Deus. Que Deus nos ajude a termos essas boas atitudes, uma vez que nós não somos israelitas, mas o mesmo Deus que tem o mesmo poder sobre o futuro está cuidando de nós e tem um futuro para nós, um futuro que nos aguarda. E é também para lá que nós devemos olhar. E é com base nisso que devemos guiar as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas palavras. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.